fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro, esquadinha no chão. Espadinha no chão. Espadinha no chão. Espadinha no chão.